Boa noite, começa agora o fim da semana. Portugal está a atravessar uma grave crise política que ainda não tem fim à vista. O presidente egípcio foi deposto pelos militares. A época 2013-2014 do Campeonato Português vai terminar com um clássico no Dragão. As temperaturas altas aumentaram a afluência nas urgências dos hospitais. De segunda a sexta-feira, o Canal 1 apresenta Caminho Santo, um espaço radiofónico de cariz religioso destinado sobretudo aos seguidores da Igreja Evangélica. Durante 30 minutos, o pastor Lincoln Galvão apresenta novidades do Brasil e do mundo no que a Igreja Evangélica diz respeito e lê também cartas e e-mails enviados pelos ouvintes. Caminho Santo, de segunda a sexta-feira, entre as 10h30 e as 11 da manhã, no Canal 1. Semana atribulada no panorama político português. Houve duas demissões no executivo em menos de 24 horas que atiraram o país para uma crise política ainda sem solução. Mas vamos analisar passo a passo o desenrolar dos acontecimentos. Na segunda-feira, o governo anunciou a demissão de Vítor Gaspar. Desde outubro de 2012 que o ministro tinha pedido duas vezes a Passos Coelho que o afastasse do executivo. A terceira vez, esta semana, o primeiro-ministro aceitou a demissão de Gaspar e anunciou Maria Luísa Albuquerque, até então secretária de Estado do Tesouro, como nova ministra das Finanças. A escolha gerou polémica, uma vez que a governante é uma das principais caras do caso dos swaps, os contratos de alto risco. Na sequência desta nomeação, Paulo Portas mostrou o seu descontentamento pedindo a demissão do cargo de ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros no dia seguinte. Em 24 horas, o executivo de Passos Coelho tinha perdido dois ministros e especulava-se um cenário de eleições antecipadas. No mesmo dia, o primeiro-ministro falou ao país e garantiu que não se demitia do governo. É minha convicção que, sejam quais forem as divergências que estão na base da atual crise, saberemos ultrapassá-las em nome do interesse de Portugal. Estamos cientes de que um governo de coligação é um compromisso permanente. É dessa clareza que falo e é essa clareza que espero. Assumo essa missão com a mesma determinação que desde a primeira hora confrontei todas as adversidades. Nesse sentido, também eu serei claro. Não me demito. Não abandono o meu país. Também Cavaco Silva já tinha afirmado que não iria recorrer à chamada bomba atómica, ou seja, à dissolução da Assembleia. Com isto, a queda do governo e o cenário de eleições antecipadas caíram por terra, pelo menos por enquanto. Quarta e quinta-feira foram dias de várias reuniões. António José Seguro pediu uma audiência urgente a Cavaco Silva. À saída, não revelou aos jornalistas o conteúdo da conversa, mas insistiu na necessidade de eleger um novo governo. Entretanto, Paulo Portas e Pedro Passos Coelho reuniram-se três vezes para tentar encontrar uma solução para a crise política. O primeiro-ministro apresentou a proposta ao presidente da República, mas foi rejeitada. Não se conhecem os termos da possível solução, sabe-se apenas que implicava manter a coligação PSD-CDS. Na sexta-feira, durante um encontro com economistas, Cavaco não descartou uma remodelação no governo, ao salientar a importância do debate pós-troika, independentemente do executivo em funções. Esta questão, penso que é da maior importância para o nosso futuro coletivo, independentemente do governo que estiver em funções em junho de 2014. Resta esperar pelo desfecho desta crise, que deverá ocorrer nos próximos dias. presidente do Egito foi deposto na quarta-feira pelas Forças Armadas e será substituído pelo presidente do Tribunal Constitucional. Os festejos dos manifestantes na Praça Tahrir, no Cairo, não tardaram em surgir após a decisão transmitida pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas. Além da saída do presidente Mohamed Morsi, a Constituição fica suspensa e serão realizadas eleições presidenciais antecipadas. O golpe surgiu quando se esgotaram as 48 horas que o exército egípcio deu na segunda-feira para que as exigências do povo fossem atendidas. Atualmente, o Egito está profundamente dividido entre apoiantes de Morsi, que defendem a legitimidade conseguida na primeira eleição democrática do país, e os opositores que acusam o presidente de um governo autoritário dominado por islamitas. O presidente da Bolívia, Evo Morales, esteve retido 13 horas no aeroporto de Viena, na Áustria, juntamente com a sua comitiva, por suspeita de transportar o ex-espião norte-americano Edward Snowden. Esta escala forçada gerou um incidente diplomático com Portugal, Espanha, França e Itália por não permitirem a aterragem e sobrevoo do avião presidencial nos respectivos espaços aéreos. Na quarta-feira, um porta-voz do Ministério do Interior da Áustria assegurou que Edward Snowden não viajava no avião presidencial e a comitiva boliviana pôde levantar voo. Espanha acabou por voltar atrás na decisão e permitiu uma escala técnica nas Ilhas Canárias. Edward Snowden foi acusado de espionagem pelos Estados Unidos por divulgar programas secretos de vigilância da Agência Nacional de Segurança. Segundo as últimas informações, o norte-americano está há mais de 10 dias na zona de trânsito do aeroporto de Moscovo e terá pedido asilo político a 21 países. A Croácia entrou para a União Europeia na passada segunda-feira, ao fim de quase 10 anos de negociações com Bruxelas. A Europa, agora com 28 países, recebe assim um país em recessão económica desde 2009, com um desemprego perto dos 20% e um PIB 39% abaixo da média comunitária. Para dar as boas-vindas à Croácia, estava a primeira-ministra da Lituânia, país que, no mesmo dia, assumiu a presidência rotativa da União Europeia. Independente há 22 anos, a Croácia é o segundo país da antiga Jugoslávia a entrar para a União, depois da Eslovénia, em 2004. Passamos agora à análise dos mercados financeiros e principais indicadores. Em Lisboa, a Bolsa parece ainda não ter recuperado totalmente da crise política no país. O PSI 20 terminou a sessão no vermelho a perder 0,45%. As únicas cotadas com desempenho positivo foram a Cofina, com ganhos de 3,14%, e a Portucel, com 2,35%. Passando para a América, a Nasdaq 100 encerrou em terreno positivo a ganhar 0,53%. A VeriSign foi a cotada com melhor comportamento ao registar uma variação positiva de 7,25%. A Dow Jones também fechou no verde a ganhar 0,60%. A Hewlett-Packard foi quem obteve o melhor desempenho ao registar 2,10% de variação. O barril do Brent terminou a semana a cerca de 129 dólares a unidade. Quanto ao euro, a moeda vale agora cerca de 1,29 dólares, 0,86 libras e 2,9 reais. O fim da semana faz agora uma breve pausa. Na segunda parte fazemos um ponto da situação do panorama desportivo. Ainda à procura do livro que vai ler esta noite? Deixe-nos dar-lhe uma sugestão. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, entre as 23 e as 24 horas, o Canal Longo apresenta-lhe um espaço elaborado pela Rádio Universitária do Minho, que durante 60 minutos fala sobre um livro e o respectivo escritor. Não perca o momento único de literatura no Canal 1. Livros com Rumo. Às terças e quintas-feiras, a partir das 11 da noite, aqui no Canal 1. Se recordar é viver, A Expresso 80 é viajar no tempo. No Canal 1, oferecemos-lhe 2 horas inteiramente dedicadas ao que de melhor se fez na música e na década de 1980. Carlos Cruz apresenta A Expresso 80, aos domingos, das 13 às 15 horas, no Canal 1. Estamos de regresso no fim da semana. Não saia daí, porque ainda temos o cartaz cultural e as histórias mais caricatas do mundo insólito. O calor que se fez sentir nos últimos dias fez aumentar o fluxo nas urgências dos hospitais. A Direção-Geral da Saúde já alertou que algumas zonas do país podem ultrapassar temperaturas máximas históricas. Em conferência de imprensa, o Diretor-Geral da Saúde, Francisco Jorge, referiu que estas temperaturas elevadas aumentam o risco de excesso de mortalidade, em especial nos idosos com mais de 75 anos e portadores de doenças crónicas. Os serviços de saúde já acionaram o plano de contingência para o calor e revelam que a procura das urgências aumentou. As autoridades já puseram 15 distritos em alerta amarelo e alertam que as temperaturas altas se deverão manter até amanhã. Está eleito o novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça. António Silva Henriques Gaspar tem 64 anos e foi eleito à primeira volta. É o primeiro procurador a chegar à presidência do Supremo. A eleição demorou pouco mais de meia hora. Henriques Gaspar reuniu 33 votos contra 15, o segundo mais votado, o juiz Orlando Afonso. Os restantes candidatos incluíam Pereira da Silva, com 8 votos, Pires da Rosa, com 3 e Nuno Cameira, com 1. Henriques Gaspar é o primeiro procurador a chegar a presidente do Supremo Tribunal de Justiça e estava interinamente no cargo desde a saída de Noronha do Nascimento. Já são conhecidos os jogos da Primeira Liga para a época 2013-2014. Na primeira jornada, o Porto vai à casa do Vitória de Setúbal e o Benfica vai à Madeira defrontar o Marítimo. O Arouca, que é estreante na Primeira Liga, recebe o Sporting na primeira ronda, enquanto o Paços de Ferreira recebe o Braga. A fechar o campeonato, na 30ª jornada, foi sorteado o clássico Porto-Benfica, agendado para 11 de maio no Estádio do Dragão. Antes disso, as duas equipas defrontam-se no Estádio da Luz, na 15ª jornada, a 12 de janeiro. O Sporting joga pela primeira vez com o Benfica, em Alvalade, a 1 de setembro, e com o Porto, no Dragão, a 27 de outubro. A seleção portuguesa de sub-20 despediu-se mais cedo do Mundial da Turquia, após perder nos oitavos de final com o Gana por 3-2. Portugal entrou bem no jogo e no primeiro minuto contava já com 2 remates de Bruma, mas foi o Gana quem marcou primeiro, aos 19 minutos, pelo pé de Axia. Na segunda parte, a equipa das esquinas deu a volta ao resultado em 2 minutos, primeiro com Tiago Ferreira, aos 71, e depois com Edgar Ié, aos 73. No entanto, os ganeses foram mais eficazes e deram nova reviravolta ao resultado. Anaba marcou aos 79 minutos e Boaké aos 85. Para os quartos de final, jogados este fim de semana, ficaram apuradas as seleções de França, Uzbequistão, Gana, Chile, Iraque, República da Coreia, Uruguai e Espanha. O Brasil conquistou pela 4ª vez a Taça das Confederações no domingo, após derrotar a Espanha por 3-0. O estádio do Maracanã levantou-se por 3 vezes para festejar os golos de Fred aos 2 e aos 47 minutos e de Neymar aos 44. Desta forma, os atuais campeões europeus e do mundo saíram derrotados num jogo em que Sérgio Ramos falhou um penalti e Piqué acabou expulso. No outro jogo da Taça das Confederações, Itália venceu o Uruguai e assegurou o 3º lugar. No final dos 90 minutos e da meia hora de compensação, a partida permanecia empatada a 2 bolas. Chegada a hora das grandes penalidades, Buffon defendeu 3 penaltis do Uruguai, permitindo à Squadra Azzurra vencer a lotaria por 3-2. Se já está de férias ou se está apenas a prepará-las, o fim da semana sugere-lhe opções de lazer para preencher o seu verão. Na música tem a oportunidade de assistir a um concerto da cantora brasileira Gal Costa no Coliseu do Porto, dia 10 de julho. Se preferir um serão mais português, a fadista Cuca Roseta vai estar no Casino de Troia, dia 13 de julho. O Teatro Rápido, em Lisboa, organiza, dia 9 de julho, um jantar-concerto de Rui Andrade, intitulado Só Eu e Nós. E que tal aproveitar o sol de verão ao ar livre? Para os mais aventureiros, a Câmara Municipal do Cartacho organiza todos os sábados o Cartacho Aventura, uma iniciativa que promove algumas atividades radicais. Mais a norte, em Paredes de Coura, está marcada uma caminhada pela zona protegida do Corno do Bico no próximo domingo, dia 14 de julho. Nas notícias insólitas de hoje, trazemos dois casos totalmente distintos, embora um tenha tido um desfecho mais trágico. Comecemos então pelas coisas menos boas. Na Rússia, um anestesista foi apanhado pelas câmaras de segurança do hospital a agredir um paciente acabado de sair de uma operação ao coração. As imagens mostram um médico a bater 2 vezes no paciente, uma no rosto e outra no peito. O doente não resistiu e acabou por falecer mais tarde. Às autoridades, o anestesista Andrei Votiakov confessou que deixou o cansaço do turno de 36 horas transformar-se em raiva, acabando por agredir o doente. Argumentou que o caso do paciente era complicado e demorado e que, no final da cirurgia, este terá recebido a equipa de médicos com insultos. Se se confirmar que as agressões foram a causa de morte, o anestesista pode apanhar uma pena de 15 anos de prisão. No caso mais descontraído, uma artista australiana que percorre o mundo para gravar as vibrações musicais das pontes decidiu casar com uma delas. Exatamente, casar com uma ponte. Jodie Rose achou que Le Pont du Diable, ou Ponte do Diabo em português, reunia todas as características ideais para um marido: robusto, de confiança, sensual, gentil e bonito. O casamento teve lugar a 17 de junho, junto da ponte, em França, e contou com a presença de 14 convidados. Esta Ponte do Diabo foi construída no século XI por monges beneditinos e já sobreviveu a vários episódios difíceis do rio que atravessa. Termina assim o fim da semana de hoje. Antes de nos despedirmos, deixamos-lhe na companhia de Gal Costa, que esta semana está em Portugal. Modinha para Gabriela é um dos grandes temas da cantora e a música que marcou a telenovela Gabriela. Já sabe que eu volto no próximo domingo, à mesma hora, para lhe dar as principais notícias da atualidade. Até lá, tenha uma boa semana. Quando eu vim para esse mundo, eu não atinava em nada. Hoje eu sou Gabriela, Gabriela, e meus camaradas. Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, vou ser sempre assim, Gabriela. Thank you.